capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Saiu Jesus outra vez para a beira-mar. Toda a multidão vinha ter com ele e ele ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. Ele se levantou imediatamente e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Levi, sentaram-se também com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, pois havia muitos que seguiam o Cristo. Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: como é que Jesus come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim para chamar os salvos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam na época do jejum. Então vieram perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus não jejuam? Jesus respondeu: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que têm consigo o noivo, não podem jejuar. Dias, porém, virão em que o noivo lhes será arrancado. Nesses dias, sim, jejuarão. Em verdade, eu vos digo, ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo arranca parte do velho e se torna maior a rotura. Também ninguém põe vinho novo em odre velho. De outra forma, o vinho fará arrebentar o odre e o vinho se perderá, e também o odre. Pelo contrário, vinho novo é colocado em odre novo. Caminhando Jesus pelas searas num dia de sábado, seus discípulos, ao passarem, começaram a colher espigas. Então os fariseus perguntaram: olha, por que fazem eles no sábado o que é proibido? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em plena necessidade e teve fome, ele com seus companheiros? Não lestes como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu aos seus companheiros para comer? E Jesus concluiu: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o Filho de Deus é Senhor do sábado. Não basta ler a Bíblia. É preciso tirar o véu da letra para entender a palavra de Deus. Vemos aqui, por exemplo, neste primeiro trecho, como Jesus chamou Levi para o apostolado. Levi era publicano, isto é, cobrador de impostos. E como todo publicano, naturalmente ganhava muito bem e se banqueteava. Mas, coitado, era um ignorante, como os outros publicanos. Pois bem, Jesus chegou, viu Levi sentado na coletoria, local de recolhimento dos impostos, dos tributos. Olhou Levi e gritou: segue-me! Levi escutou aquela voz, uma coisa estranha, hein? Fechou tudo, fechou a banca de trabalho e foi atrás de Jesus. Ficou muito honrado por ter sido chamado por ele, por isso lhe ofereceu uma lauta refeição. Vocês sabem quem é que veio a ser esse Levi, publicano, pecador? São Mateus. Se transformou completamente e veio a ser o apóstolo Mateus. O que prova que existe aquela coisinha chamada reencarnação. Mateus, que era Levi, antes de reencarnar já estava escalado para esse trabalho. Assim como Pedro, como André, ouviu o chamamento, imediatamente largou tudo e foi atrás do mestre. Então, o que aconteceu depois? Jesus aceitou o convite de Levi. Então sentaram-se à mesa. Muitos publicanos e pecadores, vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os pecadores e os publicanos, ficaram escandalizados. Como é que Jesus come com os publicanos e os pecadores? Como é que pode? Pouca vergonha. Então Jesus respondeu assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a salvação. Neste evangelho de Marcos, a coisa está muito resumida. Mas noutros evangelhos, vocês vão encontrar um acréscimo. Os fariseus começaram a esquentar Jesus. Jesus não tinha sangue de barata. Jesus se esquentou e disse aos fariseus: as meretrizes e os publicanos entrarão no céu primeiro que vós. Ora, os fariseus eram as vestais daquele tempo. Ciosos da sua pureza, não se misturavam. Bastava uma pessoa ser pecadora para eles escorraçarem como um cão leproso. Ou um cão hidrófobo, cão danado. Eles não se misturavam. E, entretanto, eram maldosos, eram perversos, eram orgulhosos. Ora, quando alguém é santo, nem sabe que é santo. Acha aquilo tão natural que nem se lembra que é santo. Mas quem tem certeza que é santo e nunca pecou, sai da frente e sai de baixo. Cuidado com essa gente. Por isso é que Jesus disse aquelas palavras: as meretrizes que vós condenais, os publicanos que vós combateis, entrarão primeiro que vós no reino de Deus, porque têm humildade e vós não sois humildes. Eles têm humildade que vos falta. Com aquele fariseu que dizia: não sou como esse publicano aí, não sou como esses ladrões, esses pecadores. Entretanto, o que é que Jesus disse no término da parábola? Esse publicano, esse fariseu, não desceu justificado para sua casa, mas o publicano sim, porque o publicano humildemente, de alma ajoelhada, batia no peito e dizia: tem misericórdia, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Então Jesus concluiu: os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados no reino de Deus. Depois vem a questão do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam na época de fazer jejum. E aquela gente, quando jejuava, pintava a cara de alvaiado, ficava tudo pálido, comia escondido. E naturalmente, observando que os discípulos do Cristo não jejuavam, começaram a reclamar: como é que pode? Então nós jejuamos, os teus discípulos não jejuam? Oh, oh, oh. Então Jesus respondeu: podem porventura jejuar os convidados para um casamento enquanto o noivo está com eles? Vocês imaginaram um casamento e todo mundo a comer poeira, a engolir ar? Já imaginaram? Claro que não. Quando há um casamento, os pais dos noivos, os noivos procuram servir o que há de melhor para os seus amigos. Não há possibilidade de haver jejum num dia de bodas. Então diz Jesus: dias, porém, isso aí já é com ele, porque no caso o noivo é o próprio Cristo. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será arrancado. Nesses dias, sim, jejuarão. E para mostrar como é difícil ensinar as pessoas empedernidas, acrescentou: ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca a parte do velho e o rombo fica maior. Vocês que são donas de casa sabem disso muito bem. O que que adianta botar um tecido novo num pano velho? O buraco fica depois muito maior. E assim é ensinar também a certa gente empedernida, e não adianta nada, ainda levam no deboche. É muito triste. Então Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, não lanceis vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que eles ainda se voltem contra vós e vos despedacem. Isso é tremendo. Finalmente, a questão do sábado. Os fariseus não perdoavam absolutamente a Jesus curar um dia de sábado. Jesus não podia curar um paralítico, um cego, não podia alimentar um faminto, não podia dar de beber a um sedento. Por quê? Porque pela lei mosaica, sábado era proibido trabalhar. Mas, meu Deus do céu, quem deu a lei a Moisés foi o próprio Jesus. Só que os fariseus não sabiam. Porque os homens, até no domingo, que era o sábado daquele tempo, pensavam em dinheiro e coisas materiais. Então Jesus fez ver que era preciso ao menos um dia ao homem pensar em Deus, de quem recebe força, saúde e toda felicidade. Ao menos reservasse um dia para as coisas espirituais e deixasse 6 dias para as coisas materiais. Mas não estava proibido de fazer o bem todo aquele que quisesse fazer o bem. Ao contrário. Pois bem, o que é que vemos aqui? Jesus prova que os fariseus não conhecem a Escritura. A Escritura era o Velho Testamento, porque no tempo de Jesus o Novo não existia. O Novo Testamento se escreveu depois que Jesus subiu ao céu. Portanto, naquele tempo só havia o Velho Testamento, de Gênesis, de Moisés até o livro de Malaquias. Então, na passagem do rei Davi, ele diz: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como Davi entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães da proposição aos seus companheiros? E aí acrescentou esta coisa divina: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O Cristo é Senhor do sábado. Agora nós entendemos por que Jesus disse isso. Porque não foi o grande Deus total, não. Foi o próprio Cristo, que era o Deus deste planeta Terra, como é até hoje, porque ele o formou por ordem do Pai. Foi o próprio Jesus que instituiu o sábado para repouso das coisas materiais. Mas se a Davi não era proibido comer porque estava com fome, e alimentar o corpo é uma lei divina, o homem tem de se alimentar, porque se procura se enfraquecer, está transgredindo a lei de Deus, é um suicídio como outro qualquer. Então Jesus diz: o homem não foi feito para o sábado ou por causa do sábado. O sábado é que foi feito para o homem, por causa do homem, porque o homem vale muito mais que todos os sábados juntos. Aí está, meus amigos e meus irmãos, como se explica essa questão do sábado. Era proibido pensar em dinheiro, em coisas materiais. Depois de 6 dias de só falar em coisas materiais, só pensar em coisas materiais, Jesus achou por bem que o homem pensasse em Deus ao menos um dia só. Mas fazer caridade nunca foi proibido. Tanto que Jesus, que instituiu o sábado, curava exatamente melhor o dia de sábado, porque era dia de descanso. Viva o PBB, viva o Brasil, viva Jesus.